O Tolimatango vai direto pro Fat 4 ou vai pousar na cabeceira? Direto pro Fat 4. Sim. Pouso final pro Tolimatango. Autorizado pouso final no Fat 4, vento 1,00 graus, 1,5 nós, hotel Tolimatango. Tá bom. Turn 3602, contact Recife Center 125.1, if a neighbor 133.25. Recife Center 125.1, if a neighbor 133.25. Turn 3602, thank you, nice day. No 738 dessa via para 2000 pés, QNH no 015, reposto estabilizado no localizador. Desce via até 2000 pés, ajuste no 015, acusará estabilizado, gol no 738. Papa Romeu Índia November Alpha, mantenha um no meu pé em condições visuais, QNH 1015. Reporte Interlagos ingressando no corredor Interlagos. Informando o corredor Interlagos, 1015, trânsito adiante, cumpriu? QNH 1015, Índia November Alpha. Índia November Alpha. Meu hotel ótimo, mantém-se em condições visuais, 2.500 pés, QNH no 015, reporte para o regresso. Romeo India November Alpha, ingressando no Interlagos. Romeo India November Alpha, reporte na rotatória ou visual com campo. Vai informar ou na rotatória ou visual. Na rotatória ou então visual com campo. Por favor, Romeo India November Alpha. Salvador, buenas, este é o Gol 1477, formação Lima, chegada Bonf. Gol 1477, aciona identificação, via chegada Bonf, desça para 4 mil pés, Kennegal, na 015, e fala sua velocidade. Ok, estamos com uma indicada de 285, identificou, 1015, desce para 4 mil, o Gol 1477. Sente, Gol 1477. Salvador, bom dia, o Pastor 7. Pastor no 7, aciona identificação. Pastor no 7, mantendo o nível de voo 090 na posição Corá, confirme seu destino. Está prosseguindo para Recife, estima descal Salvador 330, ponto 32. Confirma estimado de Conde, Pastor 17? Odo 352. Sente, Pastor 17. Odo 17, confirme seu destino em Salvador, é Recife? Afirmativo. Gol 1732 autorizado, final do procedimento. ILS X-Ray reporte estabilizado no localizador. Solicita um desvio esquerdo da rota para livrar a formação, gol 1738. E após a Prodiduna. Teve desvio, gol 1738. Obrigado. Olha, Papa Romeo de Novembro Alfa na toda rotatória visual com o campo. De Novembro Alfa, chame torre, ou no noite do 16. Chama a torre 186, é grato. Torre Alfa para Romeo India November Alfa, o visual com campo, voando na cor da rotatória. Chame final no 7, India November Alfa. A chama na final. Autorizado o cruzamento. Pastor, no 7, forma estimado de pulso. Tá o vento para o Índio Novembro, o vento do aeródromo de Salvador. Atenção à intensidade do vento, por favor. 1,00 graus, 1,5 nós. Grato, de Novembro. Pastor do 7, confirma, Pastor no 7, estimado de pouso. Modo 525. Tira 35, por favor. 5, Pastor no 7. 1525. Gente, Pastor no 7. Da equipe que está capinando na lateral da cabeceira 35. Controle Romeo Arqueológica está mantendo assim condições visuais de Mata de São João para Dias Bávila, depois sobrevoa em Camaçari. O Romeo Arqueológica ciente também da área restrita aqui, está mantendo a 2510. Romeo Arqueológica ciente, sobrevoa em Camaçari. Reporte para o regresso. Assim que possível, reportaremos para o regresso ao Romeo Arqueológica. Salve, Salvador. Evitar táxi, ando pro cruzamento. Ah, te considero autorizado cruzar parte 1, parte 3. Direto Conde. Está presente o Boa Conde, o pastor, tudo certo. Alô, Salvador, muito bom dia, Azul 4207, formação Lima. Azul 4207, bom dia, Rio de Janeiro 360, estou autorizado. Via Upper November 857, seguro Upper Zulu no 6, Groove Upper Zulu no 4. Decola pista no 0, curva direita, cidade da Leda, após pisar, controle 19-8, aciona 5476. Índio November Alfa, autorizado, pouso na 17, 1-0-0 graus, 1-5 nós. Pouso na 17 para o Índio November Alfa, grato. Seguro, Upper Zulu 1-6, Groove, Upper Zulu 1-4. Decola, pista 1-0, saída da El Leda, 1-1-9-8 é a frequência do controle e 5-4-7-6 é o transponder acionado, 4-2-0-7. Está correto, reporta pushback sinal 4207. Reportará pushback sinal 4207. 18,6 grato. Torre Salvador, bom dia, o gol no 738 passou do Duna. Bom dia, chame final normal, pistão 1-0. Chamará na final, estabilizado o gol no 738. Delta, confirmando, tá livre até o Pato 3. Não, 477, informe velocidade. 2459. Gente, gol no 477. Juliette, no Zulu, tá para 3, por exemplo. Falou, Mike Bravo, informe a autorização Aracaju, por exemplo. Mike Bravo, informe Aracaju, nível 150, tá autorizado. Decola pista 1-0, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 1-9-8, aciona 5, cojão. Afirma, aciona 5-4-6-0. Obrigado, 1-5-0, Aracaju, decola o nosso teste, ele sai da Puca, Aracaju, 2-0-8, 5-4-6-0, Mike Bravo, informe. Tá correto, a volta para o táxi, Mike Bravo, informe. Papatango Romeu até Oscar, desça para 1 no meu pés, QNH no 015, reposte na rotatória visual com campo. Gente, vai descer para 1 no 1500 pés, reportará na rotatória visual com campo Romeu até Oscar. Gol no 477, desça via para 2 mil pés, QNH no 015, reposto estabilizado no localizador. Autorizado, final do procedimento ILS-X-Way. via, vai reportar estabilizado no X-Ray, gol 1477. Tango, Romeu, Hotel Oscar, confirme o tipo de equipamento. Tango, Romeu, Hotel Oscar, o tipo de equipamento é o Papará Alfa 28. Papá 28 Alfa. Sente, Romeu, Hotel Oscar. Torre 1-18-6. Papará 1-18-6, Romeu, Hotel Oscar, bom dia. Para Ilhéus, uma centena totalizada, decola a pista Cogina, visual plano, onde ficou o professor? Aguardando, vou para a tela. Voo no 738, no solo 21, libere a direita, solo 1219. Direita 219, grato. 264. Pressionar reportagem, direto para o Solo Salvador, bom dia. Gol no 738, livrou nossa escuta. Gol 738, bom dia, livre táxi aqui no Passe 3, Passe 1. Posição a confirmar, reporte por ingressar no Passe 1. Então, via aquilo para o Passe 1, a confirmar a posição, gol no 738. Solo Salvador, 738, 95, na mais para autorização, Guarulhos. Podia confirmar, o 3895, aguarda a cópia. O Gol no 732 confirmando a posição 05 do Pátio 1. 06 confirma? 05, portão 05 do Pátio 1, Gol no 732. 05, portão do Pátio 1, Gol no 738. 738-95-340 Guarulhos, autorizado. Via Peruísque 50, decola a pista no 0 com curva direita, série da Aleda, após Bidev. Controle 1-9-8, acena 5-5-1-0. Decola dando 0 por direita da Euleda de Deve, 1-9-8, 5-5-0. Poderia coordenar uma outra rota para o 3-2-9-5, senhor? Creio que você necessário ser caixê para coordenar outra rota. Confirme? Creio que você necessário fazer um CHG para conseguir por outra rota, 3-2-9-5. Torre Salvador, bom dia, gol no 477, a 2 de Duna, Baixada Brava. Bom dia, autorizado pouso, 100 graus no 49. Isso é o gate 5 ou a remota 5? Confirmando é portão 05. Gol no 732. Então 05 do Pátio 1, confirmando, o 3, o 738. Ok, obrigado. Papa Tango Romeo Hotel Oscar, no solo aos 24, qual local de estacionamento? Táxi à direita para Aerostar, bom dia. Juliette Bravo Delta, livre táxi via Juliette Alfa, ponte para dono da torre 119, são 612, que negar 1015. Salve Salvador, bom dia, é o Gol 1260, formação Mike, quando possível, Recife 390. 390 Recife, está autorizado via Upper Whisk 58, decola pista no zero com curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 119.8, aciona 5473. Autorizado Recife, 390, Upper Whisk 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, Caju, 198, controle de saída, 5473 no transponder, 260. 260 está correto, reporta puxa. Acionado pronto para o táxi Capatango Mike Bravo Delta. Autorizado táxi, Juliette Alfa, ponte espera do 10 torre 118, só 612, que é negar 1015, confirma a pessoa aborto a autonomia. Está com 05, com 4 horas aterrando em Salvador, Bravo Delta. Gol no 477, no solo 27, libera direita, solo 121, decimal 9. Vou livrar no 219, vou livrar no flag. Oi, Salvador, muito bom dia. Bravo, bom dia, autorizado a linha e manter. Alô, bom dia, o Gol 1477 livrou na sua escolha. 1477, bom dia, livre taxia. Quilo, 43, 41, portão 01. Só confirmando, o táxi seguia Quilo? Afirmo, Quilo, 43, Pate Dragas. Após, Pate 1, portão 01. Gol 1477. Gente, então, Quilo vai para Pate 3. Com o pátio 01, pro gol 1477. Confirmando posição 01 do pátio 1, solta que se é o pátio carro. Ok, quem chegou no 477? Solo azul 4207, puxa o estacionamento, no 9. 4207, autorizado, puxa o pé que você não vai passar. Livre, chamada ataque 4207. Já estamos no lua, você. Juliette Tango Zulu, conquista uma certa autorizada, cola pista no zero, curva direita, sai da gola, leva após direto, controle 1 no 9, decimal 8, aciona 5456. Decolou os 29, saída Coral, curva direita, controle 119, decimal 8. Feito, Coral, 198, obrigado, bom dia, amigo. Bom dia. Irmão, livre acionar, reporta para o táxi, confirma a autonomia. Abatamos direto Bravo Delta, contato radar na decolagem. Suba até nível de voo 100, saída Coral, autorizado, vai direto Coral. Positivo, apresente então direto Coral, Juliette Bravo Delta. Autorizado, táxi via Juliette Alfa, ponte para o número 2, 118, só 62, que negar 1015, Juliette tem o Zulu. Dá o Zulu menor. Para o puxo, o gol no 260. O gol no 260 vai guardar a companhia no táxi de retaguarda, após autorizado, se expectar que se não arma o táxi. Ok, após o copé autorizado, 260. É o ponto de espera. Decolado na prova de fora. Pode puxar na prova de fora. Puxe bem aqui, acionamento da 3895, posição 3. Tango Mike Bravo Uniforme, contato radar na decolagem. Cumpre o perfil da saída PUCA, suba inicialmente até nível de voo 080 para esse tráfego. Positivo, inicialmente 080, saída PUCA. Após solicita como final 170, por gentileza, Mike Bravo Uniforme. Tango Mike Bravo Uniforme, sente. Salvador, MZ-6740, sente da Mike, cruzando 205 para o 150. Objeto 6740, acendo identificação, via chegada a Mari, desce até nível de voo 050. É o 50, acendo a identificação, 6740.